Hoje é dia 3 de agosto de 1979 e eu estou reunido aqui na minha casa com o meu velho, querido e grande amigo Laudelino Silva, o rei do cavaquinho em toda a Amazônia. O Laudelino está se retirando em caráter definitivo, o que eu lamento profundamente, para a nossa capital, levando consigo sua família porque as circunstâncias o exigem. E como eu tenho aqui em casa um pequenino, mas muito expressivo museu do som, com inúmeros cassetes gravados, contendo facetas da nossa tão variada cultura, eu fiz questão de trazê-lo aqui esta noite, para quase na véspera da sua viagem, nós enchermos mais um cassete, porque nunca é redundância, nunca é exagero, nós preservarmos aquilo que possuímos de mais belo e mais significativo. Então, aqui nesta noite, o Laudelino exibirá sua indesmentível categoria ao cavaquinho, aliás, ao bandolim, com afinação de cavaquinho, parece que é isto, né? E eu, ao violão, irei estragando aí os seus solos. Mas como nós não temos nenhuma preocupação de estrelismo, isso aqui funcionará da seguinte maneira: o gravador vai ficar ligado e nós iremos conversando, tocando, e depois nós veremos o que é que vai sair. E o Laudelino agora dará o seu recadinho inicial, naturalmente. Obrigado, Emir. De maneira que, como você já falou, vamos dizer, já disse tudo, mas eu quero apenas fazer uma pequena correção. Quero dizer a você e aos amigos que eu vou para Belém agora, vou domingo, mas a minha família ainda vai ficar aqui, só vai fim de novembro, princípio de dezembro, porque o meu filho, Laudelino, está estudando no Dom. Eu esqueci o detalhe que eu conhecia. E então, só quando terminar. Outro é que eu estou tocando bandolim na afinação de bandolim mesmo. Também apenas uma boa está com quatro cordas, porque eu já entreguei, já arquivei. Agora o meu filho é que está com ele, Laudelino, batendo umas cozinhas lá, e ele pediu para tirar as outras duas cordas. Então eu estou tocando no bandolim, com a afinação do bandolim, apenas com quatro cordas. Mas o menino toca com as oito sempre? Não, ele coloca as oito? Com as oito e com as quatro. Quer dizer, ele toca na afinação do bandolim. Não há nenhuma... Só a diferença na... Então é isso. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com você. Obrigado. Estou às suas ordens para o que você quiser. Obrigado. Alguma coisa sobre a minha viagem aí pelo país inteiro, pela Argentina e tudo isso, mais tarde, com a continuação, a gente vai falar. Oi, ok. Então, o nosso repertório não tem nenhum roteiro traçado, não tem nada assim... É previsto, nós diremos, nadando ao sabor das circunstâncias. Exato. Então, o que é que vai sair em primeiro lugar? Agora você deu uma sugestão de eu ligar o gravador, eu acredito que seja excelente.